Direita Índia no ponto de espera da 10, torre 118 decimal meia, o ajuste 103, o azul 4207, bom voo. 10 no 3, até o ponto de espera lá 2186 ou 4207. Até mais. Uma decolada da 17 na sua escuta, comprou a Nordeste. Papá, Romeu Lima, em quanto tempo? Pouso em Guarajuba, senhora. Manter o corredor forte até 22 milhas fora. Gente, triplo Papá Romeu Lima, mantenha 500 pés, condições visuais, ajuste 10, 13, reporte 20 milhas fora. Vai chamar 20 milhas fora no Papá Romeu Lima, graças, senhora. Azul 4207, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento 1, 10 graus 99. Informa o tráfego, decolou da 17, comprou a litoral norte. É um helicóptero, está mantendo 500 pés. Siga Papatango, Vitor Índio Juliette. Vitor Índio Juliette, mantenha-se em condições visuais via corredores. Reporte Paris. Salvador, Juliette, Romeu Juliette, reposta na rotatória. Reposta na rotatória, Juliette. O azul 4207, decolado os 45, controle 19-35. 19-35, bom dia. Controle Salvador, bom dia, azul 4207. Azul 4207, contato radar na decolagem, subo para nível de voo 360, saída da El Leda, está presente voo Adael. Está presente voo Adael, da El Leda, o 42. Só um minuto, Procópio. Contact Ilhéus. Frequency 120, decimal 1. contato e mantendo o J-329 da J-6740 para todos os dias. WebJet-6740, desça para 2000 pés, ajuste 1013. Autorizado ILS, reporte estabilizado. Autorizado 2000, ILS, reporte estabilizado. I-13, passando. 295, chame Centro Recife 133-25, alterno 1251. Afirmativo, 3325-251, obrigado, CA3895, uma boa tarde. Só um minutinho pra cópia, igual no 270. Aguardando, obrigado. Azul 4060, bom dia, com pista para nível de voo 050, voo Itália. Nível 050, voo Itália, voo Itália, voo Itália. O Juliette, Romeu Juliette, através de rotatória. Juliette, Romeu Juliette, chame a torre 1 no 8, decimal 6. 118,6, Juliette. Instalador de Papai Uniforme, Juliette, Romeu, Juliette. Juliette, Romeu, Juliette, autorizado final do ano 7, porta final 3 milhas do ano 7, o Romeu, Juliette. Portará 3 milhas, final da ano 7, Juliette. Romeu, Juliette, o vento agora 1110 graus, 1109, que é legal no 013. Juliette, informação, Juliette. Coordenado Porto Seguro, nível 3200, fora da 1-0, prova direita, saída da EL, beleza? Pode ver, direto Porto Seguro. Controle 1993, direciona 542, não, 977. Cotejamento correto, portão 05, chama pronto, gol no 777. Chama na pronto, vai ser. O gol no 270, cópia. 270, consiga. Autorizado Guarulhos, o nível 360, via UP Zulu 21 até Trivi, após direto posto de Caldas. Decolagem da pista 1-0, após a decolagem, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa, para interceptar UP Zulu 21. O controle 119.35, aciona 5434, gol no 270. Quente, 360, Guarulhos, UP Zulu 21 até Trivi, postos direto. Decolada da linha, curva direita, Arbor, Elefa, 1935, controle, e 5434, transponder, gol no 270. Correto, portão 04, chama pronto, gol no 270. 270. Final de 3 milhas, Juliette. Romeu, Juliette, autorizado pouso pista 1-7, o vento 1-0-0 graus, 1-1-9. Juliette. Vitor Índia Juliette, chame torre 118, decimal 6. Toma 186, Juliette. Patango, Vitor Índia Juliette. Victor Índia Juliette, autorizado final da 17, aponta 3 milhas final da 17, o Victor Índia Juliette. Autorizado final 17, cortando, Victor Índia Juliette aponta 3 milhas. Objeto 6740, complete aproximação, chame a torre 118, decimal 6. O Webjet 6740 continua a aproximação e porta no externo baixar e travar. Porta no o 6740, continua a aproximação, autorizado o pouso pista 10, vento 10 graus, 119. Pouso autorizado, na pista 10, objeto 6740. Papai uniforme Juliette, Romeu Juliette, no solo ao 55, confio em pátio, deseja já. Papai uniforme Juliette, Romeu Juliette, autorizado ingresso no 45, reporte livrando pista. Frequência livre. Gente. Patango Vitor Índia Juliette, autorizado pouso pista 17, vento 100 graus, 119. Autorizado, reporta táxi, 3191. O gol 1270 no portão 4 é a mesma coisa, puxa, vai que agora mesmo. Autorizado, reporta táxi, gol 1270. Autorizado, 1270. Salvador, muito bom dia. Web 6740, Webjet 6740, bom dia, táxi lento via Alfa e mantenha a posição antes da táxi 2 Juliette, aguardando para ingresso, posição de destino a 02, ok? Ok, táxi lento via Alfa, aguardando para ingresso, 02, vai. Oscar Juliette, prossiga. Objeto 5728, informação em curso November, Recife 350, só um instantinho, cópia, prepare a PUCA, transição Aracaju, aguardando. O gol 12270 para táxi, 152 a bordo, 4 horas, galeão. Táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 3, em bom vão, gol 12270. Indy Alpha, ponto de espera 10, Indy 13, torre 262. Muito obrigado, Matheus Marcos. Pushback, acionamento. Bono 777, só um instantinho para iniciar no 05. Temos uma aeronave para ingresso no pátio principal e uma aeronave para início de táxi, ok? Até o ponto de espera da minha escuta, aguardando. A sua escuta, 777. O Webjet 6740, ingressa via Juliette, posição 02, atentando ao banho da Gol, iniciando o táxi. Ciente, ingressa Juliette, 02, ciente do Gol, Web 6740. Agora o táxi está transmitindo a Amazônia, 2-05, a bordo, 3-05, na Guarulhos, 205. Confirmando 205 a bordo, 205? Ciente, atentando ao bang da Webjet que vai ingressar agora via Juliette, vai parquear até o 02. Após o parqueamento do mesmo, o senhor prossegue pátio, Índia e Alfa. E no ponto de espera chama a torre em 1 ou no 8 decimal meia dúzia. O ajuste no 0 no 3, o TAN 3 no 9 no bom voo. Quando passar da Juliette, parqueia no 02, fica tarde, pátio, e no ponto de espera, torre em 8 meia decimal meia. 777 na escuta. Na escuta. Coordene com a equipe de solo após a passagem do Airbus da TAM, a retaguarda, autorizado para o pushback, acionamento e reporta táxi. Coordenação após a passagem da TAM, a retaguarda, autorizado e reporta táxi, no 777. Foi para voo azul 4060. Azul 4060, com a aproximação, aguarde pista livre. Gente. Webjet 5728, pronto, cópia. Autorizado Recife, nível 350, via Peruísque 58. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição Aracaju. Controle em 119.35 e aciona 5437 no transponder. Correto, portal 9, chama pronto, pushback, acionamento, webjet 1728. Meia, só na identificação, desce para o nível de voo 050, voo em Itapa. Controle Salvador, gol no 270, agora na sua escuta, uma boa tarde. Gol no 270, contato radar na decolagem, desce para o nível de voo 360, saída Arbor. 360 Arbor, gol 1270. Chame solo, frequência 1219. 1219, vai chamar azul 4090. Solo boa, azul 4060. Azul 4060, táxi via Alfa, reportando seu táxi de Juliette para ingresso. Alfa, reporto antes da Juliette para ingresso, o azul 4060. Salvador, boa tarde, está dirigindo o 900, espera da 1-0, pronto. Tá 3191, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento no 30 graus, 10 nós. Além da volta 10, está 3191. O azul 4060 em condições de ingressar a Juliette para o 01, atentando ao bang da Gol, no pushback ingressando no pátio 3. Afirmativo, visual com o bang Gol, ingresso. Contendo a posição 01. 01, afirmativo, 01. Ah, tá ok, para a pole, muito obrigado. Gol no 270, voo em Elefa. Confirmando, voo em Elefa. Afirmo. 270. Bom, 777 para o táxi, BLB de 164, autonomia 2 horas e 47, alternativa com fim. 777, táxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre em 1-18 decimal meia dúzia, um ajuste no 0, no 3 agora, bom voo. Ótimo, Indy Alpha, ponto de espera 1-18-6, 777, obrigado, boa base. Navio, bom dia, contato radar, vou para nível de voo 380, saída da El, Leda Bridge, vou ir direto Leda. 380, direto Leda, tá 3191, obrigado. Lima 1777, ponto central europeu, Papa. Voo 1777 autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 130 graus, 10 norte. Alinha e decola da 10, 1777. Autorizado, reporta táxi, Webjet 1728. Chame Centro Recife, ano 2.60, alterno 1.228. Controle Buenos Aires, 7.21, 190, descendo 1.70. 2.60, 2.88, gol no 2.70. Tchau, tchau, feliz passo. Jet Mestre 7.21, na sua identificação, desce para o nível de voo 050 na chegada a mais. Identificou 050 na Mário, Jet Mestre 7.21. 1777, decolado ao 10, chame controle de frequência 11935. 11935, 777, obrigado, boa Páscoa. 330, sem identificação, 10050 na chegada Mari. Correção na chegada Mã. 050, chegada Mã, passando 2230, informando que está um trato no podcast, 12 horas. 3216, desce para 2000 pés, ajustando 02, autorizado ILS, reposto estabilizado. Ok. É número 1, tá? 3216? Afirmo. E pode voar na prova de Serra? Negativo. Controle igual 777, decolado na 6, cruzando 2000 pés. Gol no 777, contato radar, vou para nível de voo 320, saída da Eoleda. 320 da Eoleda, 777, estou bem no 320. Para o táxi, seu Webjet 5728, com 131 a bordo, 4 horas e 4 de autonomia, alternando portaria. Webjet 5728, táxi via parte principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera do 10, ponto de espera torre, 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 0, no 2 agora, bom voo. Índia e Alfa, no ponto de espera 12, com 1012, 5732. Objeto 6721, reduz a velocidade para 2509. 250 agora, mais 6721.